Policiais rodoviários federais em serviço na Ponte Internacional da Amizade interviram em uma situação em que um indivíduo estava tentando levar para o Paraguai uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton. Segundo informações dos PRFs, o indivíduo não acatou a ordem de parada e tentou fugir manobrando pela contramão de direção. Houve a necessidade do emprego de disparos de arma de fogo na tentativa de furar os pneus do veículo, tendo em vista que ele não avançou em direção ao Paraguai para ser usado o dilacerador de pneus. Quando efetuaram os disparos, os policiais acabaram acertando a perna de Carlos Andrés Garrido, 43 anos, conhecido como o gordinho das caminhonetes pela polícia. O indivíduo abandonou o veículo e pulou cercas e telhados, mas foi localizado com o apoio de policiais militares do Grupo Rocan, do Grupo Tático e de RPAs. Baleado na perna, ele foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal, onde permanece sob escolta da PRF. Em seguida, será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para ser autuado em flagrante. A caminhonete, que apresentava resquícios de sangue do baleado, foi recolhida ao pátio da delegacia e encontra-se à disposição do legítimo proprietário. Ainda não se sabe ao certo o local onde a caminhonete teria sido roubada, mas já é um consolo para o proprietário saber que ela foi recuperada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.